O que a sua POC Agenda fala sobre o Vulpix? Presta atenção, Cissa. O Vulpix tem uma aparência simpática que esconde sua força interior. Este Pokémon de fogo é extremamente raro. À medida que vai crescendo, sua cauda vai se dividindo. O Vulpix gosta de confundir seus inimigos. Daí usa suas poderosas chamas de seu tornado de fogo para bloquear a passagem do oponente.